Olá, muito boa noite, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Sons da Lua. Vamos começar hoje com muita música, uma hora repleta de grandes sons, grandes temas, grandes momentos, grandes músicas. Espero que você que está aí desse lado esteja pronto e preparado para escutar os sons que eu tenho para si. Já sabe que é um programa para descontrair, um programa para que você que está aí desse lado sinta o melhor possível. Tanto melhor quanto aquilo que esta noite lhe proporcionar estar. Os Sons da Lua estão aqui para ajudar a que você inicie a agitação desta noite de uma forma até bem calma. Sabe que a mistura da agitação e da calma fazem muito bem. Às vezes, cada uma a seu momento, outras vezes, bem misturadas. Vamos começar então com The Reason, na voz dos Hoobastank. Depois ficamos com The Course. E ficamos com Guns N' Roses. Três grandes grupos, três grandes vozes, três grandes músicas. Aproveite, aqui nos seus Sons da Lua. And the reason is you. Thank you. continuamos nesta noite entre todos, que começou com grandes temas, grandes músicas, grandes cantores. Com mais música, vamos ficar com mais música. Quero que você, que está aí desse lado, aproveite toda a calma que eu lhe transmito, ou eu não, mas as músicas que escolho para si, quero que você aproveite e se prepare para mais uma noite. Este programa é totalmente musical, a pensar em si. Vamos ficar com Shania Twain, When You Kiss Me, depois com Delta Goodrem e ficamos com Everybody Hurts. Três grandes temas, três grandes vozes de grandes senhoras. Could be it. I think I'm in love. It's love this time. It just seems to fit. I think I'm in love. This love is mine. I can see. Took the weight of the world off my shoulders. The world just goes away. Oh, when you kiss me, I know you miss me. And when you're with me, the world just goes away. The way you hold me, the way you show me that you. Thank you. made it through the good and bad times, and still we stand with hope in our hearts. No matter what, we will play our part. And now we've come so far, one chance to touch us. Yourself go. course everybody cries. Everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Time to sing along when your day is not whole. So don't hold on if you feel like letting go. Hold on if you're sure you've had too much of this life. Hang on. Agora aqui nos seus Sons da Lua, neste programa que eu espero que esteja a fazer uma companhia muito boa, muito agradável, vamos chegar com Take That. Take That.

quer que esteja, esteja com a Antenoé. Prende-me pra lá. E cá estou eu novamente aos microfones da sua rádio, ou ao microfone da sua rádio, para lhe vir trazer mais três grandes temas, diferentes, mas grandes temas. Falo nada mais nada menos do que na fantástica Beyoncé, que nos vai trazer um tema que conta com uma participação também muito especial. Depois falo-vos de First Day of My Life na voz de Melanie C. E terminamos esta seleção musical com um senhor que a mim, particularmente, e deixe-me que lhe diga isto, particularmente me agrada imenso. Rui Veloso. Nada mais, nada menos do que não queiras saber de mim. É claro que queremos saber dele. Uma grande voz, um grande senhor da música portuguesa. Pelo menos, no meu ver. Vamos ficar então com estes três grandes temas. Beyoncé, Melanie C e Rui Veloso. Aproveite este momento dos Sons da Lua. The closer I get to you, the more you make me see by giving me all you've got. Tell me more. Ooh, yeah. Your love has captured me. The wild inside, I knew this was real.

quando a tristeza bate. Pior do que eu não há. Fico fora de combate, como se chegasse ao fim. Fico abaixo do tapete, afundado no serrim. Não queiras saber de mim, porque eu estou que não me entendo. Dança tu que eu fico assim. Hoje eu não me recomendo. Mas tu pões esse vestido e voas até ao topo e fumas do meu cigarro e bebes do meu copo. Mas nem isso faz sentido, só agravo o meu estado. Quanto mais brilha a tua luz, mais eu fico apagado. Que eu fico assim, porque eu estou que não me entendo. Não queres saber de mim. Hoje eu não me recomendo. Já passa, mas agora estou assim. Hoje perdi toda a graça. Não queiras saber de mim. Cá estou eu agora para as despedidas. Eu, Joana Santos, volto na próxima terça-feira, das 23 às 0 horas, para mais um Sons da Lua. O programa que lhe faz companhia durante esta hora, para que você tenha uma boa entrada na noite. Já de seguida vem Carlos Bonaparte com o seu Hora Zero, para lhe dar duas boas horas de grande música, de grande paz, de grande espiritualidade, não digo espiritualidade, mas de grande companhia. É o que ele nos faz, uma grande companhia, sem dúvida. E é um grande locutor. Vamos então ficar para as despedidas agora com dois grandes nomes da música mundial. Falo nada mais, nada menos, que Louis Armstrong com o seu What a Wonderful World. Depois ficamos com Somebody to Love, na voz dos Queen, outro grande exemplo da música mundial. Dois grandes nomes que não são esquecidos e os Sons da Lua não poderiam esquecer, de facto. Então passo o testemunho a Carlos Bonaparte, que vem já a seguir com o seu Hora Zero, e você que está aí desse lado, aproveite tudo o que a Antena Web tem para lhe dar. Já sabe que você é o motivo de nós estarmos deste lado. Fique bem e cá voltarei terça-feira que vem para mais companhia, para mais Sons da Lua. Até lá, tenha uma boa semana e fique bem na companhia da Antena Web, que está sempre bem consigo.

to love.